Aqui, sente por favor, quantos já ouviram falar de John Wooden? O meu ensino nessa noite é fundamentos para receber poder para romper todos os limites. Quantos estão me ouvindo bem? É um culto totalmente técnico e didático, porque você não vai a lugar nenhum se não tiver fundamento. John Wooden, o maior treinador de basquetebol e por consequência o melhor treinador de equipes desportivas de todos os tempos da história dos Estados Unidos, que levou seu time, redobre a atenção, a 88 vitórias consecutivas. Se o Grêmio ou o Inter escuta isso, vai querer chamar o cara. 88 vitórias consecutivas e a conquista de 10 campeonatos nacionais, 7 deles em sequência, deixou o seu conceito de sucesso. Você quer saber o que esse grande rompedor de limites deixou o seu conceito de sucesso? Abre aspas. É a paz de espírito proveniente da consciência de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro de seu potencial. Ouça, esse gigante de conquistas, esse gigante de romper limites, este gigante de felicidade disse: sucesso é, eu tenho a paz e a certeza que eu fiz o meu melhor. Você sabia de uma coisa? Você ainda não usou 1% da sua vida. Você ainda não usou 1% do seu potencial. Você não usou ainda 1% do seu poder. A pergunta do Espírito para nós nessa noite é: você já superou a si mesmo? Você sabe qual é o seu potencial? Hoje você entenderá que você pode fazer muito mais daquilo que tem feito. Quantos aqui acham que já tem feito alguma coisa? Poucos, né? A maioria, se pensar, sabe que não fez nada ainda. Deixa eu te dizer, hoje você vai saber que pode fazer muito mais e melhor do que isso. Vai receber poder e sabedoria do Espírito Santo para fazer isso. Quantos dizem amém? É Miqueias capítulo 2 e versículo 13. O mesmo verso base da semana passada. Eu peço especialmente que a minha equipe de apóstolos, ou a minha equipe de tempo integral que vai crescer, ou a minha equipe de conselheiros, ou aqueles que estão interessados em fazer a diferença, pois deixa eu te dizer algo, meu filho, só unção não leva você a lugar nenhum. A vida é feita de princípios. Mike Murdock pregou hoje na sua igreja algo que a Lili Guimarães tuitou traduzindo, que foi um absurdo, aquilo me sacudiu. Disse bem assim, Deus não me abençoa porque Ele me ama, Deus me abençoa porque eu sou obediente. Deus não abençoa ninguém porque Ele ama, muito pelo contrário, muitas pessoas que Ele ama, Ele deixa para o inferno. Ele abençoa quem? Ele abençoa aquele que obedece aos seus princípios. Deuteronômio 28 diz: se você me obedecer, todos esses milagres te seguirão. Se prepare, está vindo um tempo de obediência sobrenatural para a sua vida. Miqueias capítulo 2 e versículo 13, redobre a sua atenção, compre o DVD, porque eu vou ser rápido, porque eu quero terminar hoje, porque eu preciso ter propósito. Repita comigo: propósito. E Deus me disse que hoje Ele vai levantar pessoas aqui para fazer diferença nos outros 11 meses. Aquilo que não veio em 11 anos, virá em 11 meses. Diga: eu recebo. Miqueias capítulo 2 e versículo 13: subirá diante deles o arroteador, ou subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá adiante deles e o Senhor à testa deles. Sabe por que que você tem que receber fundamentos para vencer? Porque um dos nomes principais de Deus é rompedor. Em 2012 Deus vai romper todas as portas contra você. E Deus vai te dar vitória em cada um dos teus caminhos. Grite amém! Mas em algumas versões, coloca aí, filha, a versão que diz arroteador. Alguns têm a versão arroteador. Arroteador do hebraico é aquele que limpa para semear. Primeiro Deus limpa a tua vida e depois Deus planta na tua vida. Quando você busca Deus numa palavra dessas, você está deixando Deus limpar a sua vida. E logo depois Deus planta na sua vida. Se prepare, assim te diz o Senhor, chegou o tempo de eu plantar na tua vida. My God, eu que não posso gritar e você que está de boca fechada. Meu Deus, caso você não percebeu, eu já estou curado desde o momento que eu disse, eu vou pregar nesta noite. Porque não há impossível para aquele que crê. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Você quer romper limites em 2012? Quantos empregados eu tenho aqui? Quantos profissionais eu tenho aqui? Quantos trabalhadores eu tenho aqui? Quantos discípulos eu tenho aqui? Serve para o secular e serve para o crente. Valorize o treinamento que o seu líder lhe dá. Se você quer romper limites, todos os líderes dizem. Eu estava estudando sobre primeiro o pai do Ike Batista, porque o Ike não é o Ike porque é o Ike. Ele é o Ike porque ele tem um pai. O pai de Ike Batista disse, esse guri sempre valorizou o treinamento que deram para eles. Quando você valoriza o treinamento da sua empresa, ou o treinamento da sua igreja, simplesmente Deus diz, esse vai romper todos os limites. Vire para alguém e diga, valoriza o treinamento de segunda. Quando você não valoriza a pessoa que está do seu lado, Deus desvaloriza você. Agora você valoriza o forte, valoriza o feio, valoriza o bonito, valoriza o fraco. Deus valoriza você. Amém? Terceiro ponto, e eu não vou falar sobre números, porque eu já falei dos números, nós já estamos em 10 milhões. O modo como você encara o fracasso. Você tem que entender que muitas vezes o fracasso é uma lição necessária nas nossas vidas. Outra coisa que você tem que entender, o fracasso tem que ser motivação para você. Quando me disseram, você não vai entrar no Teatro Presidente, eu disse, eu vou entrar no Maracanã, no Beira Rio, no Gigantinho, eu vou entrar no American Airlines, deram risada, entrei em todos eles. Fracasso é para entusiasmar você. Diga, eu recebo. Não o fracasso, sim o entusiasmo. Ah, repita comigo, só rompe limites quem sempre está determinado a vencer. Repita comigo, eu vou dormir e acordar. Repita comigo, eu vou dormir e acordar. Vou comer e beber. Sempre com uma cara de campeão. Eu estou determinado, eu estou decidido a vencer. Quantos dizem aleluia? Próximo passo, fixar metas. Se você não tem meta, você não vai a lugar nenhum. Você quer acabar o ano do mesmo jeito? Você quer acabar no mesmo emprego? Você quer acabar o ano com... Olha só como eu sou profeta, meu filho. É o primeiro mês, para mim já acabou o ano. Acabou janeiro, eu já estou vendo o que vem em 2013, meu nobre. Até porque os incas e os maias disseram que em 2012 o negócio vai ficar molhado. Deixa eu dizer algo para vocês. Você tem que saber o que você quer amanhã. Você tem que saber, os maiores empresários, eles não dormem. Os maiores pastores, filhos, eles não dormem. Sem determinar no papel 7 coisas que vão fazer quando acordar. E tem crente barriga vazia. Tem crente que nem a roupa mais suporta ele. Ele dorme de manhã, dorme de tarde, dorme de noite, não jejua, não ora, não faz nada. Meus filhos, tem uma meta na sua vida, nem que seja de mudar o cabelo, nem que seja de escovar os dentes, nem que seja de fazer uma chapinha, nem que seja de crescer a barba, tirar a barba, nem que seja de trabalhar. Uma meta de orar tanto por dia. Eu estabeleci, virou o ano e eu disse, eu não saio mais do quarto sem orar 2, 3, 4, 5. Não saio mais quarto. Estou cumprindo todos os dias, oração e jejum, palavra. Digo, me limpa, Deus, me limpa, Deus, me limpa, Deus. Me limpa, por quê? Porque logo depois de você estar limpo, Deus enche, Deus enche, Deus enche, Deus enche, Deus enche. Vire para alguém e diga, vaso, qual é a tua meta esse ano? Se é a irmã, diga, vaza, qual é a tua meta esse ano? Dá uma risada, meu filho. Amém? Outra, manter o foco. Você sabe o que quer? Mantenha o foco. Cristo disse, vem Pedro. E Pedro voou, meu filho. Pedro estava voando, andar por sobre as águas é voar. Aí Pedro, focado em Jesus, olhou para a água, caiu. Meu amado, se você tem uma meta em 2012, mantenha o foco. Eu tenho uma meta em 2012, eu quero avivamento e almas, almas e avivamento, avivamento e almas, almas e avivamento, avivamento e almas, almas e avivamento, avivamento e almas. Em 2012, você vai chegar em casa, vai almoçar com a família, aquela macarronada, porque é tudo italiano e tutti buena gente, e você vai sair com aquela cara limpando o molho, e a família descrente vai dizer, me leva junto. E você vai dizer, não, mas eu não vou no shopping, eu vou pro culto. Você não está entendendo, eu estou vendo que Deus está te abençoando, eu quero ir para a igreja contigo. Em 2012, até quem você não quer vai se converter. Diga aleluia. Mantenha o foco, mantenha o foco, mantenha o foco. Grite assim comigo, problemas. É o diabo querendo roubar o foco. Mas eu não vou perder o foco. Em 2012 eu vou romper os limites, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha vida. Quantos podem dizer aleluia? Já falei isso, use o fracasso como combustível. Nunca fique paralisado pelo medo. Junte isso a, dois pontos, coragem de fazer a coisa certa. Não se mover pensando só em você. Nunca ceder às menores transgressões. Entender que as dificuldades podem ser usadas como fonte de motivação e percebidas como oportunidades. Repita comigo, dificuldade é oportunidade. Eu amei algo que o Dudu me mandou ontem por Twitter. Crise, tira o S, fica o quê? Crie, grite comigo, crise. Eu vou tirar o S e eu vou criar. Eu serei o maior rompedor de limites em 2012. Não. Eu que não posso gritar e eles que estão atados. Eu quero ouvir os meus filhos em 2012. Eu vou fazer muito além do que eu já fiz em 2012. Não tem para ninguém. Ninguém me para. Ninguém me vence. Em 2012, almas e sucesso. Há um aplauso grande para Jesus. Quantos estão sendo abençoados? Falei aqui, meu filho, falei aqui. Ouça, não adianta você ser o cara. Não adianta você ser o bom. Eu fiquei andando com esses grandões por aí. Briguei com um monte deles. Porque descobri os seus bastidores. Mas sem perceber aquilo que era ruim neles estava me pegando. Deixa eu te dizer algo. Sem caráter, Deus não anda com você. Sem integridade, Deus não anda com você. Sem retidão, Deus não anda com você. Se afaste de pessoas meia boca, que diz vamos dar um jeitinho, vamos fazer um jeitinho, essa pessoa vai levar você para o inferno. Ande com pessoas santas. Ande com pessoas verdadeiras e honestas. E Deus vai levantar você. Quantos dizem amém? Nunca ceder às menores transgressões. Já falei das dificuldades. Com esses princípios básicos, redobre a sua atenção, porque Deus me disse que vai dar algo grande para você hoje aqui. Diga, eu recebo. Com esses princípios básicos, você pode receber poder para romper todos os limites. Um conselho que pode levar você a receber esse poder. Você quer ouvir? Repita comigo. Nunca deixarei de tentar outra vez. Mais forte. Nunca deixarei de tentar outra vez. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Uau! Este apóstolo Júlio é o grande segredo dos campeões. Acabei de te dar o grande segredo dos campeões. Ah, tiraram a minha igreja, tiraram a minha família, tiraram meu dinheiro, tiraram meu ministério, tiraram meu emprego, mas não tiraram a minha fé. Mas não tiraram o meu Deus. Vou me levantar e o meu Deus me ajudará. Quantos dizem aleluia? Amém. Tente mais uma vez. Levante a cabeça mais uma vez. Bata na porta mais uma vez. Telefone mais uma vez. Abra mais uma empresa. Abra mais um negócio. Abra mais uma igreja. Em 2012, não tem para ninguém. Deus vai na nossa frente abrindo as portas. Diga aleluia. Amém, filhos? Isso é muito forte. O seu talento natural, unido à sua perseverança, coragem e entrega total na busca dos seus objetivos, conduzem você a romper todos os seus limites. Um dos segredos que os grandes campeões têm, eles respeitam o ser humano, eles são humildes e sabem reconhecer e agradecer o valor de cada pessoa. Um rompedor de limites sabe respeitar pessoas. Eu estudo a vida deles. O que acontece? Bom, não vou falar de coisa ruim. Eu sei que Deus me deu os fundamentos. Quem faz reuniões comigo sabe do que eu estou falando. Eu sei que Deus me deu os princípios. E na virada do ano Deus me disse: ou você se consagra e faz o que eu te mandei, ou eu tiro a nuvem de ti e coloco em outro. Eu disse: neca de pitibiriba. E Deus me disse: então te levanta, restaura as tuas armas, volta ao primeiro amor, faz o que eu mandei, e tu verás, em 2012, vai faltar cine teatro presidente para vocês no mundo. Eu acho que eles não entenderam, meu bem, vou falar só para você. Assim te diz o Senhor, em 2012, vai faltar cine teatro presidente em todo o planeta, pelo avivamento que está sobre você. Nunca desista. Ha! Diga para alguém, nunca desista. Mas ele sabe respeitar pessoas. Os grandes líderes respeitam pessoas. Só os crentes que não. Deixa eu tirar esse copo daqui que eu vou quebrar ele. Quantos os crentes não respeitam o pastor, os crentes não respeitam o líder. Filho, há 18 anos eu sou crente. Pensa num vaso que é criticado. E há 18 anos você nunca ouviu e nunca vai ouvir sair da minha boca uma palavra contra esse povo. Por quê? Porque eu sei que são seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Amados, olha aqui para mim. Quando você respeitar essa pessoa que está do seu lado, ou talvez a pessoa que está lá atrás, ou talvez a pessoa que está lá na frente, você não tem nem coragem de sentar do lado dessa pessoa, porque você detesta. Quando você respeitar o ser humano, Deus vai dar unção de campeão para você. Diga, eu recebo. Diga, eu recebo. Ah, mas ele me aprontou. Apronta para ele, campeão. Vai lá e dá um beijo nesse vaso. A Bíblia liberta ele, porque se ele estiver meio deslocado, vai ficar ruim o negócio. Se a irmã está encalhada, vai querer casar. Mas dá um beijo, ama. Perdoa. Deixa eu gritar, estou aqui, vamos ver se eu consigo gritar. É burrice nós nos dividirmos. E não estou falando da igreja, nós e os apóstolos, nós nos amamos pra caramba, meu filho. Nós chegamos para 3 apóstolos semana retrasada. Vem cá, vocês não estão cumprindo as metas. Então é o seguinte, não querem mais andar com... Deus o livre! Nós fazemos qualquer coisa para andar com vocês. Nós nos amamos, filhos. Eu estou dando um exemplo para o futuro. Ame esse pai, ame essa mãe, ame esse filho, ame esse vizinho, ame esse colega. Porque campeões sabem valorizar o ser humano. Você nunca sabe quando é que o mundo vai dar volta, viu? Você nunca sabe quando você vai estar do outro lado da mesa. Hoje você está assinando cheque, mas o mundo pode dar volta. E amanhã essa pessoinha aí que você está dizendo, não presta, é isso, aquilo outro, pode ter que assinar o teu cheque, meu filho, e ele vai tirar todos os zeros que Jesus colocou. É forte. Diga, eu sou um campeão. E um campeão valoriza o ser humano, porque Deus está no ser humano. Amém? Querem mais um conselho? Um rompedor de limites está sempre automotivado e treina para superar a si mesmo. Nunca deixe alguém falar que você não pode fazer tal coisa. Nunca deixe de sonhar. Construa um sonho e o proteja. Você quer algo? Vá atrás e lute com todas as forças por isso. Você vai conseguir. Grite aleluia! Eu e o Márcio não podemos gritar, mas você pode, meu filho. Dá um brado para Jesus. Repita comigo, eu tenho um sonho. Eu vou ir atrás, com todas as minhas forças. E eu vou conseguir. Amém? Grande erro, os campeões dizem. Nós qualificarmos pelos demais. Eu disse lá em cima num conselho. Superar-me a mim mesmo. O certo é todos os dias buscar a própria superação. Enquanto eu ficar me comparando ao Benihim, meu filho, eu não vou servir nem para o Benivisícula. Tem gente que diz, eu não posso, por quê? Não, porque o fulano é melhor, porque o fulano é pior. Pare de estabelecer padrões humanos. Saiba que Cristo é o teu padrão. Você tem que amar como Ele, orar como Ele, jejuar como Ele, viver como Ele, evangelizar como Ele, perdoar como Ele. O problema, meu filho, sabe qual é? Fofocaiada. A gente estuda a vida de tudo que é irmão, mas não estuda a Bíblia. Não estuda a vida de Jesus. Mas o Espírito Santo vai pegar alguém hoje aqui. O Espírito Santo vai levantar alguém hoje aqui. E esse alguém vai romper todos os limites. Diga, sou eu. Cara, é terrível de pregar sem som, meu irmão. Aleluia. Você está preparado para isso? Deixe de ficar se nivelando pelos outros. Ai a barriga dela, ai o cabelo dele, ai o nariz dela, ai o olho dele, ai a pregação dela, ai a pregação dele. Meu filho, decida a cada dia você ser mais parecido com Cristo. Decida a cada dia você superar limites na sua própria vida. Sabe por quê? Porque você é especial para Deus e Deus já te deu a vitória. Mais alguns conselhos só? Apesar das lutas e dificuldades, um campeão deve sempre manter o foco no seu objetivo, no seu sonho e no seu alvo. E você romperá todos os limites. Saber lidar com adversidades, manter a determinação na busca dos objetivos, sem usar desculpas esfarrapadas, e manter o espírito sempre fortalecido e motivado para ultrapassar os obstáculos. Nunca se apresse, suba degrau por degrau. Tenha o objetivo de ser o mais excelente, o melhor em tudo, mas vá passo a passo. Decida que você não pode ser derrotado. Decida que você nunca vai sentir o gosto da derrota. My God, levante a mão direita para o céu. Eu amo meu My God. Levante a mão direita para o céu e diga assim, eu decido. Nunca eu vou sentir o gosto da derrota. E se porventura uma prova me fracassar, vai ser uma vez só, porque eu estou decidido a vencer. Forte, forte, forte, forte, forte. Vire para alguém e diga, segura o rojão porque o melhor está por vir. Diga para duas pessoas, segura aí, mano, porque o melhor está por vir. Poxa, nós só nos vemos domingo. Nós só nos vemos domingo, eu estou aqui todo operado. E você, segura, porque Deus vai ungir você hoje aqui. Em alguns momentos você vai receber uma unção de campeão. Você sabe o que, que Deus acaba de me mostrar? Sabe o que, que Deus acaba de me mostrar? O diabo. E com os dois olhos inchados. Eu perguntei, papi, que passa? E ele me disse, eu vou levantar campeões hoje aqui que vão soquear Satanás. Repita assim comigo, o evangelho é uma luta de boxes. O primeiro que para de bater, apanha. Agora põe para baixo e diga, diabo, é melhor fugir. Porque eu vou receber o manto. Eu vou te bater. Solta as minhas bênçãos. Uau! Eu vou conseguir dançar aqui, meu amor. Você me abençoa? Meu médico disse, meus médicos, é uma equipe toda de médicos, eu não vou me meter em qualquer um. Sério, só daqui a 7 dias você pensa em caminhar. Vocês estão brincando, varão, eu sou profeta. Sou profeta. Deu 3 dias, eu já estou aqui que nem um louco, pronto para sair correndo por aí. Filho, decida nunca ser derrotado. Diga, eu decido isso. Amém? Como nunca ser derrotado? Escreva 2 pontos. Primeiro, limpar a mente. Segundo, trabalhar duro. Deus não abençoa a mente suja. E Deus, eu vou falar no português que o Silas fala para milhares de pessoas. Deus não abençoa vagabundo, meu filho. A única coisa que cai do céu é demônio e raio. Você quer romper limites em 2012? Paulo disse, se mudar a tua mente, Deus muda tudo na tua vida. Deixa eu te dizer um segredo dos campeões. Um campeão nunca pensa que vai perder. Alguns não entendem porque vivem só perdendo. Eu vou falar no português então que todo mundo entende. Um campeão nunca pensa negativo. Sabe qual é o problema do sul? O sal que não pode virar, a vassoura atrás da porta, a chuva que está vindo, a lua, o sol, o entre-sol, a praga, a maldição. Meu filho, você quer vencer em 2012? Decida só pensar coisas positivas. Decida só pensar que não vai chegar uma notícia, que só vai chegar a boa notícia. Repita comigo: a minha mente está limpa e eu vou trabalhar duro. Próximo conselho dos campeões: tenha sempre à sua frente, visualize sempre o seu alvo. Qual limite você quer romper? Saiba o que você quer nesse ano. Tenha isso sempre em sua mente. Não se desvie do foco. Mantenha-se firme em direção ao seu sonho. A cada conquista, aumente a sua confiança em Deus e em você mesmo. Governe a sua mente. Nela está o poder para romper limites e busque prosperar sempre. Conquiste pouco a pouco, senão você poderá sofrer grandes frustrações. Nem todo mundo pode ser considerado melhor, mas você pode e deve estar sempre entre os melhores. Uma pesquisa inglesa afirma que duas são as principais qualidades nos excepcionais que sempre rompem limites, que sempre rompem barreiras, que sempre prosperam, que sempre mudam a história. Primeira, determinação. Segunda, foco. Grite comigo: determinação e foco. Uma vez mais. Ou seja, você estabelece o alvo e você diz: enquanto eu não chegar lá, eu não paro. Segredo de todos que prosperam, segredos de todos os pastores que lideram multidões: eles estabelecem um alvo e se recusam a morrer antes de chegar lá. E o crente: ai, está me doendo o dente, estou parecendo o Kiko, não vou ir no culto, vão me chamar de nhonho, estou com dor de barriga, não vou trabalhar, estou com febre, estou com isso. Eu perguntei para minha esposa: qual é a base que eu posso ir? Ela disse: você não tem dor e nem febre. Se você não tem dor nem febre, está tudo bem. Eu digo: então acabou por diabo, porque eu vou e Deus vai levantar alguém hoje. Deus vai levantar uma pessoa hoje aqui. Essa pessoa vai romper mais limites que Michael Jordan. Essa pessoa vai romper mais limites que Emerson Fittipaldi, do que Ayrton Senna. Essa pessoa vai romper mais limites do que Ike Batista. Você aceitou todos os nãos que vieram contra você. Vou terminar por aqui. Domingo que vem eu continuo. My God, tem muita coisa. Vou terminar por aqui. Sabe qual é o nosso problema, brasileiros? Nós não temos determinação e nós não temos foco. Emerson Fittipaldi, minha esposa veio para a vigília, já tinha visto todos os DVDs do Bonk, do Penny, do Rodrigues, de todo mundo. Digo: vou ver um jornal. Estava entrevistando Fittipaldi. E o neto dele, 6, 7 anos. Cabelinho já igual o vô. Pele de rico igual o vô. Nariz igual o vô. E águia igual vô. 6, 7 anos de idade, batendo tudo que é recorde lá nas corridas de criança. Vai ser o próximo Fittipaldi que vai superar todo mundo. Termina a reportagem, jornalista chega para ele e diz assim: o que você aprendeu com seu vô? O que você acha de mais importante para dizer para milhões de brasileiros que estão assistindo você? O guri diz bem assim: primeiro, tenha um sonho. Segundo, dê a vida por esse sonho. 6 anos, meus filhos, para. Aí você quer dizer que o cara roubou? O cara não roubou, o cara trabalhou. Ele sabia de fundamentos que são nossos. Mas nós só queremos a salvação de Jesus e não queremos fazer o que Jesus manda. Poxa vida, quem está pregando para você não é um boca aberta de seminário. Eu saí lá do fundo das gangues que decidi isso. Terceira coisa que o guri diz: dedicação. O guri diz: tenha um sonho, se determine a não morrer sem realizar sonho e se dedique. Porque eu vi a vida toda o meu vô se dedicando. se dedique, se dedica. Um guri com 6, 7 anos, eu comecei a chorar. Eu disse, por isso que eles são ricos. Por isso que eles andam nos seus jatos, nos seus helicópteros. Por isso que quando eles chegam, meu filho, para restaurante, para todo mundo, para o doutor quer passar. Por isso que quando eles chegam, os inimigos deles baixam a cabeça. Os adversários baixam a cabeça. As pessoas se cutucam e dizem, olha lá quem é. Por quê? Porque eles honraram os fundamentos. Dedicação, caráter, unidade, perseverança. Vir amanhã no treinamento, valorizar a sua equipe. Vir nas vigílias, nem que seja meia hora. Apóstolos, vocês que trazem os membros das congregações, eu vou começar a passar o DVD só à meia-noite e meia, porque vale a pena passar o DVD. Às 11 eu começo a orar com o povo, mas eu passo o DVD à meia-noite e meia para vocês assistirem. Porque não adianta, meu filho, sabe o que, que vai trazer avivamento? Não é xalalá. O que vai trazer avivamento é trabalhar mais do que falar, é viver mais do que pregar. É isso que vai trazer o avivamento. É, eu quero ler, não coloca ainda, Márcio, a letra de uma canção que vai fazer você lutar. A letra de uma canção que vai fazer descer uma unção de indesistível aqui. Eu quero colocar, eu quero ler para você a letra de uma canção de um filme. De um filme. Que eu não sei quanto a você, eu hoje ainda quando crente, quando eu escuto esta canção eu pergunto, Satanás, onde é que está você? Aí eu digo... Eu vou estudar a letra. Olha a letra desta canção, desse filme. O título é O Olhar do Tigre. Esse é o título, O Olhar do Tigre. E olha a letra desta canção. Crescendo de volta às ruas. Que é isso? Evangelismo. Lá fora onde os pecadores estão. Aproveitei meu tempo, aproveitei minhas chances, percorri um longo caminho. Agora estou de volta. Só sou um homem com uma vontade de sobreviver e vencer. Esta é a letra da música que você olhou em todos os filmes, que você chorou, que você teve vontade de pegar o inimigo, que você teve vontade de pegar o adversário, mas você teve medo. Hoje você vai receber uma unção de campeão aqui. Hoje, quando tocar essa música, alguns vão até chorar. Vão lembrar lá das fraldas de criança. Olha o que diz a próxima estrofe. Muitas vezes, acontece tão rápido. Se você lutar, a sua paixão, você vai trocar por uma glória. Não é isso que o crente tem que fazer? Quantos apaixonados eu tenho aqui? Se você lutar, meu filho, a sua paixão vai virar uma glória. Olha a letra da canção, meu nobre. Olha a letra da canção. Não deixe de lado os seus sonhos do passado. Você deve lutar para mantê-los vivos. É o olho do tigre. É a emoção da luta. Crescendo ao nível do desafio do nosso rival. Quantos aqui tem um rival? Quantos aqui tem um rival? Deus quer que você cresça a um ponto de nocautear esse rival. Ai, eu não gosto de falar do diabo. Quem sabe o rival é o problema que está no casamento lá, nobre. Quem sabe o rival é o vício que não larga a tua família. Quem sabe o rival é aquela dívida que te confronta. Quem sabe o rival é aquela enxaqueca que se você não cuidar vira um câncer. Quem sabe o rival é uma mágoa que se você não vencer vai virar uma amargura e uma morte. Repita comigo hoje. Eu vou receber uma unção. E eu vou... vencer o meu rival. Continua a estrofe e eu não tirei nenhuma parte e não acrescentei nada. Não tem nada do mundo. É uma música profética. Olha o que diz. E o último sobrevivente, conhecido, persegue sua presa à noite e olha para todos nós com o olho do tigre. Satanás, por acaso, não anda todas as noites atrás de nós? E por que que ele olha com o olho do tigre? Porque em nós está o olho de leão. Por isso que se não fosse tão tarde, nós íamos cantar. Cara de leão, pata de leoa. Somos os gaditas desta geração. Tem gente que não consegue abrir a boca, sabe por quê? Porque não sabe o que é gadita. Gadita é aquele que nasceu ungido por Deus para prosperar e vencer inimigos. Grite, eu sou um gadita! E eu tenho cara de leão! Aí ele vai terminando dizendo assim, ó. É o último sobrevivente. Cara a cara, no meio da batalha, eu me mantenho firme e eu me mantenho faminto. Se você não for cara a cara para a luta, meu filho... Se você não se manter firme na luta, se você não se manter com fome da vitória, com fome do milagre. Eu acordo de manhã, dou um sorriso para a mulher da minha aliança e digo: eu tenho fome do meu milagre, eu tenho fome do meu milagre, eu tenho fome do meu milagre. Uau, uau, uau. Próxima estrofe: eles criam dificuldades e ainda vamos à luta para vencer com a habilidade de sobreviver. Crescendo, ele termina, crescendo, direto ao topo. Tive a coragem, conquistei a glória, percorri um longo caminho, agora eu não vou parar. Sou um homem e tenho uma vontade: sobreviver para vencer.